Céu, voo 1896, 126 a bordo, 12h58, alternando Fortaleza. 8.96 da Gol, livre táxi à sua direita, via Índia, Alfa, do ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1097. 1097, táxi Índia, Alfa, ponto de espera, 1090, reporte pronto, voo 1896. O Webjet 6746, Juliette, para o portão 2. Juliette, portão número 2, obrigado, 3152, decolagem autorizada, não 40 graus, 12 nós, 1017. Decolagem 1017, Santa 3152. Decola o 50, controle 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8, boa noite, está 3-1-5-2. Salvador, boa noite, 3152, passando 1910. 3152, boa noite, contato no radar. Bom, nível 330, saída PUC. 330, saída PUC, 3152. Voo no 994, chame centro Recife, 1255, bom voo. 545, Alba Tabara. 896, decolagem autorizada, 930 graus, 89. Alívio de decolagem 190, voo no 896. Decola 54, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, boa noite, tá vendo? Escolhi Salvador, boa noite, 896, passando 1500 na Puca, Aracaju. 896, boa noite, contato radar, subo a nível 370, sai da Puca. 370 na Puca, boa noite, tá vendo? 896, chame Recife, 125, decimal 45, com voo. Recife 45, bom dia, 1-9-6-0. para a torre. Hotel 3520, boa noite. 520, boa noite, assina a identificação, vista 2000 pés, ajuste de altimetro no 0 no 7. 2000 no 0 no 7, contato 3520.